Capítulo 13 de Zacarias. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Naquele dia, tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Sempre que você vir uma foto do Vaticano, de uma praça chamada Praça de São Pedro, você vai ver no meio daquela praça um pirulito. Não é pirulito o nome certo, mas conhecemos aqui como pirulito. Um marco feito de pedra, chamado na Bíblia de altos. E um detalhe muito característico desse pirulito, ou desse marco, no centro da praça, no Vaticano, é que aquele marco, aquele pirulito, é exatamente o que veio do Egito, construído em homenagem a Nimrod, ao Deus Sol, e ele tipifica literalmente o pênis humano, adorado, cultuado, venerado e levado para Roma, literalmente o mesmo. Estrategicamente o mesmo. E lá no meio da praça tem um símbolo, a Bíblia chama de alto, os altos dos ídolos, aonde aquele Deus é relembrado em todo instante. E você vai prestar atenção, se você chegar em Petrópolis, no centro de Petrópolis você vai ver um idêntico. Se você chegar em São Paulo, no centro de São Paulo, você vai ver um idêntico. Se você chegar em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, você vai ver um idêntico. Os centros das cidades, você vai encontrar aquele marco, aquele pirulito que chamamos, mas que na verdade não é pirulito, é um culto a um Deus satânico, a um espírito maligno que intenta prevalecer no meio das cidades. Os deuses à nossa volta são uma realidade, irmão. Os deuses à volta das nossas casas, no bairro, em todos os cantos, são uma realidade. Aonde você for, você vai encontrar um centro espírita e vai encontrar deuses malignos sendo adorados naquele lugar. Aonde você for, você vai encontrar uma torre e uma construção com um nome religioso. E ali você vai encontrar imagens, e você vai encontrar ídolos, e você vai encontrar deuses pagãos, deuses malignos sendo adorados, sendo venerados. Parece fácil nós identificarmos os deuses terríveis da outra religião, os deuses que o diabo levanta numa cidade, mas não são apenas esses deuses que permanecem à nossa volta. Nós encontramos dentro de muitas casas muitos deuses. Nós encontramos muita gente fazendo de muita coisa deuses. Nós encontramos às vezes alguém que passa o sábado inteiro, de 9 da manhã às 5 da tarde, lustrando o carro, limpando o carro e tal, e perfumando e passando pretinho e fazendo. Você e eu temos que limpar o carro, sim, irmão. Não estou falando contra isso, não. Mas tem gente que o carro é o ídolo. Não parece tão terrível quanto o marco levantado lá na Praça de São Pedro, mas é um ídolo. Às vezes, o ídolo é uma namorada, é uma pessoa. Temos um ídolo tão violento nesses dias, chamado internet. Me hospedei na casa de alguns irmãos em São Paulo E nós chegamos muito tarde do culto, já era uma hora mais ou menos, e tinha lá uma menina na internet. E a mãe falou assim: isso aí fica até 5 da manhã, 6. E quando nós acordamos cedo para ir para o aeroporto no dia seguinte, a mãe tinha falado: ela acabou de dormir. Que coisa feia, que absurdo. Mas uma vez eu me peguei 3 horas, 4 horas, gastando 3 horas, 4 horas na internet. E o Espírito de Deus falou comigo assim, suavemente: se você gastar metade desse tempo na minha presença, você não faz ideia do que eu vou fazer com você. Eu disse ao Espírito de Deus: nunca mais, Senhor, nunca mais o Senhor vai me ver gastando tempo na internet. Eu preciso dela, entro para recolher os e-mails, às vezes faço uma pesquisa para o meu filho, às vezes alguma coisa, estritamente o necessário. Um ídolo que está dentro das casas e ninguém percebe. Tudo o que toma lugar de Deus é um ídolo. Eu me lembro, em 88, 89, eu era membro da Igreja Batista da Floresta e me dedicava a um conjunto, um grupo chamado Grupo Vozes. Era uma bênção. Deus marcou nossa vida, Deus nos ensinou tanto. Mas nós só víamos uma coisa, eu pessoalmente, só vi uma coisa: ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar. Eu era solteiro, não existia feriado para nós. Era feriado, a gente saía no dia anterior, ia para o sítio, passava o feriado inteiro ensaiando, ensaiando, ensaiando, ensaiando. Não está bom, ensaiando, ensaiando, arrumando cabo, acertando cabo. Sim, tem que ficar bonito, tem que ficar. Então, o tempo inteiro era só isso, apresentação. Então vamos agora para fulano de tal, vamos para tal cidade, vamos para isso, tudo, tudo. Era como um ídolo. E eu achava que era a obra de Deus. Deus teve misericórdia de mim. Algumas coisas aconteceram no meio de tudo aquilo. Uma delas, o aprendizado que o Senhor foi trazendo. Mas eu não estava vendo que o meu esforço, minha dedicação era em função do meu desejo. E todo aquele ativismo estava se transformando num ídolo. Irmãos, nós temos ídolos à nossa volta, não há dúvida. Nós temos ídolos. Às vezes, se levanta alguém, um ministério, e jogamos luz naquilo, naquela pessoa, naquele ministério, e achamos que o máximo Deus agora está fazendo é através dele. E de repente estamos idolatrando alguém. Temos ídolos à nossa volta, e a palavra do Senhor diz assim: eu vou retirar o nome dos ídolos. Quando o Senhor diz o nome dos ídolos, Ele está dizendo a autoridade. O nome significa autoridade. O nome dos ídolos, a autoridade dos ídolos, eu vou retirar. E o Senhor me levou a pensar sobre 3 pequenos ídolos, 3 questões que estão no lugar de ídolos, ou 3 nomes de ídolos. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 12. 2 Reis, capítulo 12, diz: no 7º ano de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Preste atenção, fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente não tiraram os altos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Irmão, parece um absurdo. Imagina se eu trouxer aqui, pastor Ezequiel, uma imagem desse tamanho, de uma dessas chamadas santas, e colocasse aqui na frente e falasse: irmãos, não tem nada a ver, nós podemos ter essas imagens aqui. Obviamente, certamente que alguém ia se levantar e talvez chutar e ia me mandar embora daqui. Não pode trazer esse pastor aqui, que absurdo, que heresia. É um absurdo pensar em nós termos um ídolo, um poste ídolo, um marco de adoração no nosso lugar de culto. Parece uma coisa

Pense primeiro que a fonte continua aberta para você. E você pode beber dessa fonte, uma fonte contra o pecado. E eu vou te fortalecendo contra o pecado e contra toda a impureza. Irmão, se Deus quer fazer alguma coisa no ministério de louvor dessa cidade, da nossa igreja, dessa nação, do corpo de Cristo, é elementos, homens e mulheres fortalecidos por beberem continuamente da fonte contra o pecado. Se há alguma coisa que Deus quer fazer no ministério de louvor, na música, na adoração, no meio da igreja, é homens e mulheres que andam em santidade, vencendo o pecado. Andar em santidade não significa não pecar. Andar em santidade significa trabalhar, viver atento para não pecar. E se pecar, correr para o sangue de Jesus, ser perdoado, ser limpo pelo sangue do Cordeiro e viver mais atento. Senhor, eu quero vigiar, eu quero pecar menos, Senhor. Eu quero ter isso como um temor diante do Senhor. Você pode estar lá no meio do pecado, irmão. Se você é do Senhor Jesus, você pode dizer: há uma fonte para mim, Deus. O diabo está falando que acabou tudo, que eu não tenho mais jeito, eu não posso subir para tocar mais, eu não posso cantar. Deus, vou ter que sair da igreja. Deus, não tem mais jeito, eu estou enfurnado no pecado, estou enlamaçado no pecado. Ah, Senhor, mas a tua palavra diz: há uma fonte para mim. Eu vou beber dessa fonte aqui, eu vou me levantar, Senhor, eu vou me limpar aqui e eu vou entrar na tua presença, porque é uma fonte contra o pecado, Senhor. Irmão, Deus não quer uma geração boa em tocar instrumentos, embora isso seja bonito e vai acontecendo. Deus não quer uma igreja que grava maravilhosos CDs e vende 1 milhão de cópias, embora isso possa ser alguma coisa de Deus. Deus quer uma geração que bebe da fonte contra o pecado. E não é só pecado, Deus fala pecado e impureza. Porque se eu decidi hoje, irmão, se eu decidir, não, eu amanhã eu vou fazer assim, assim, assim, pode ser uma série de coisas que não são pecados. Se eu decidir, olha, amanhã eu vou mudar para os Estados Unidos e eu vou fazer isso, e eu vou buscar isso, e eu vou fazer aquilo outro, tem uma série de oportunidades, mas Deus já falou assim: não mude para os Estados Unidos. Se eu mudar, eu vou estar fazendo alguma coisa de acordo com o meu governo e com o meu interesse. É uma impureza. Não pequei ainda, mas vou ser levado ao pecado. Ah, não, eu não vou, semana que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Senhor, se eu decido a minha vida, eu posso até não estar pecando ainda, mas eu já estou me enchendo de impurezas. Impureza é aquilo que o Senhor não quer. Mas há uma fonte contra o pecado, Senhor. Deus, tem uma série de consequências na minha vida, que são erros que eu fiz ali atrás. Eu decidi errado, eu falei errado, eu fiz o que não devia ter feito, estou sofrendo as consequências. Eu cometi erros, cometi impurezas, cometi pecados, mas eu quero beber da tua fonte nessa noite, Senhor. Então o versículo 2 diz: naquele dia. Essa expressão no português não está bem traduzida. No original em hebraico nós lemos: e virá a ser, e acontecerá. O versículo 2 é um versículo que depende do versículo 1. No primeiro versículo, o Senhor está dizendo assim: há uma fonte aberta para os meus adoradores, contra a impureza e o pecado. E acontecerá que eu exterminarei o nome dos ídolos da terra. Eu tirarei o nome dos ídolos. O Senhor está ensinando a nós: filho, se os meus adoradores beberem da fonte contra o pecado e a impureza, se os meus adoradores vierem para a minha presença e beberem de mim, eu vou os fortalecer contra o pecado e a impureza. E acontecerá que o nome dos ídolos à volta será exterminado. Irmão, o poder de transformação da nossa família está na realidade de adoradores. Se nós tivermos altares de adoração dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, a nossa família começa a ser impactada. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa nem pregar mais. Ouça o que eu estou dizendo. Talvez você já pregou tanto. Talvez você já disse: não, é muito difícil. Com familiar não tem jeito. Tem que ser. Não, a profeta não tem honra em casa, né? A palavra do Senhor diz. Mentira do diabo. Não é isso que o Senhor está dizendo. Senhor, a tua palavra pode ter dito o que for. Depois o Senhor me ensina o que a tua palavra diz. Agora, quanto à minha família, eu vou ser a autoridade lá em casa. Eu vou determinar a lei que vai imperar na minha família, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A minha família vai ser salva. O Senhor vai ter que retirar muita idolatria que há na minha família, Senhor. O Senhor vai ter que retirar muita coisa errada. Mas eu já sei que enquanto eu te adorar e beber da fonte contra o pecado, o Senhor vai eliminar os ídolos que estão à minha volta. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Há mudança na família de um adorador. Se a minha família não está sendo mudada, tem alguma coisa errada comigo. Eu posso ser um levita maravilhoso nesse Brasil, mas se a minha família não está sendo mudada, tem alguma coisa errada comigo. Senhor, me mostra onde tem alguma idolatria. Me mostra onde eu estou querendo governar a minha própria vida. Me mostra onde eu estou caminhando em busca do meu interesse próprio. Tem alguma coisa? Essas são algumas que Deus nos fez pensar aqui. E tem algumas outras que o Espírito de Deus pode mostrar. Porque se a minha família não está sendo impactada, se os ídolos na minha família não estão sendo retirados, é porque tem alguma coisa errada comigo, que sou teu adorador. Irmão, a importância do adorador não é apenas para que o culto tenha uma boa música, não é apenas para que a igreja tenha um ministério de música muito bonito, mas é para que os ídolos nas nossas famílias sejam retirados. E quanto mais eu adoro, mais eu sou habitante de Jerusalém. E quanto mais eu sou habitante de Jerusalém, mais eu posso beber da fonte contra o pecado e a impureza. E a autoridade para os ídolos serem retirados está no simples fato de que, se eu bebo da fonte contra o pecado, o diabo não tem nada que é dele em mim. Não tem. Se eu comprar um carro, aquela Blazer bonitona lá, se eu paguei a metade, você pode andar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, sozinho. Mas uma hora eu vou virar e falar assim: Pastor Ezequiel, agora é a minha vez. Não, não, mas... Ó, você já andou quatro meses nela e eu não andei nem um dia. E eu paguei metade. Tem meu dinheiro lá naquele carro. Me dê o carro. E ele não tem jeito, ele vai ter que me dar o carro. Com o diabo é assim também. Se eu tenho na minha vida, na minha caminhada, no ministério, nos negócios, alguma coisa que é do diabo, ele pode vir e pôr a mão dele. Se eu roubo nos dízimos, como falamos aqui hoje pela manhã, se eu sou um levita, um servo do Senhor, mas eu roubo nos dízimos e nas ofertas. Outro dia eu entendi um pouco mais sobre roubar. Se eu posso dar 50 reais e eu dou um, eu estou roubando. Então eu tenho na minha vida um pouco do que é dele, porque ele que é o ladrão. E ele vai falar assim: eu posso mexer com você, eu posso pôr minha mão em você, porque você tem um pouquinho do que é meu aí. Eu também coloquei um pouquinho do meu aí. Agora, irmão, se eu bebo da fonte contra o pecado e impureza, significa o sangue de Jesus me purifica. E não é uma expressão religiosa, é uma vida no altar, na cidade de Jerusalém, no lugar da adoração. Eu posso dizer: Satanás, comigo você não tem nada. Fora. Fora. E ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, irmão. Satanás, na minha família, eu sou um adorador do Senhor, eu estou bebendo da fonte contra o pecado e impureza, na minha família você não põe a mão, fora da minha família. O Senhor Jesus vai salvar um por um, fora, e ele tem que ir embora, irmão. O Senhor diz que vai eliminar o nome dos ídolos da terra à nossa volta. Nós estamos vendo Deus levantando a igreja adoradora. Não é a onda de adoração, não é o padrão, o estilo de adoração, não importa. Cantamos aqui diversos ritmos hoje. Em todos eles podemos adorar ao Senhor. Não estamos falando de um estilo. Estamos falando de uma vida. Estamos falando de um padrão. Expresso por música agitada, lenta. Expresso por uma poesia, por uma dança. Expresso de qualquer forma que o Espírito te mover. Um padrão de adoração. Se eu sou um adorador, se eu estou no altar do Senhor, eu posso cobrar de Deus: Deus, os ídolos da minha família, eu quero vê-los fora. O Senhor está levantando uma igreja adoradora, porque o Senhor está querendo transformar a nossa nação, irmão.

Põe tua família nessa história. Senhor, o que vai alterar toda a realidade da minha família não é se o pastor for lá em casa. Não é se o Senhor mandar um profeta de outro lugar, porque aí eles vão dar atenção, aí eles vão reconhecer. Não. Não é se eu começar a falar duro lá em casa contra o pecado. Não, Senhor. É se eu começar a te adorar. Meus pais, meus familiares vão começar a ver que da minha boca só sai louvor e adoração. Mais do que isso, os espíritos malignos que trabalham e operam livremente lá vão perder terreno, porque eu vou encher os ares de louvor e de adoração. E aos poucos, um por um, vai se rendendo a Jesus, porque os ídolos vão sendo retirados. Põe tua família no altar do Senhor. Talvez os teus planos de estudo, eu vou estudar, vou fazer esse curso, eu vou entrar naquela carreira, eu vou entrar naquela profissão, eu quero tocar, eu já estou pensando em gravar meu CD, eu já estou pensando em fazer isso, eu já estou pensando em fazer aquilo. Senhor, eu quero é ser um habitante de Jerusalém, bebendo da fonte contra o pecado e impureza, porque eu, o simples eu, Zé ninguém, ninguém me conhece, nem sabe meu nome, eu nem sei direito fazer isso ou fazer aquilo, eu sou, Senhor, um fraquinho, pequenininho mesmo, eu vou interferir nas regiões celestes desta nação, desta terra. Os ídolos serão retirados por minha causa, porque eu serei mais um dos que bebem da fonte contra o pecado e impureza, eu serei mais um dos teus adoradores. Põe isso diante do Senhor. Converse com ele, irmão. Dê uma resposta a ele nessa noite. Esta é uma palavra profética para a minha vida, para a sua vida, para o rio. Glorifica, rei. Glorifica, rei. Glorifica, rei, porque o nome dos ídolos vai sendo retirado dessa terra. Segunda-feira passada, o diabo só mostrou como ele está desesperado. Desesperado. Ele acha que fechar o comércio no Rio é o máximo. Ele está desesperado porque há uma igreja se levantando, adorando ao Senhor. E aonde o trono do poderoso é colocado, não sobra espaço para nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo. Levante as tuas mãos. Talvez fique de pé e adore ao Senhor. Senhor, eu vou beber da tua fonte. Eu vou beber da tua fonte, Senhor. Conta comigo como um adorador do Senhor, que bebe da fonte, um habitante de Jerusalém, que interfere nas regiões espirituais. Não quero na minha vida idolatria. Me mostra, Senhor. Não quero na minha vida interesses pessoais. Me mostra, Senhor. Não quero na minha vida governo próprio, Senhor. Retira tudo, Senhor. Pois eu quero interferir nessa terra. Glorifica, Rio. Glorifica, Brasil. Glorifica, terra. Todos os povos louvem ao Senhor. Exaltem ao Senhor. Toda a terra te canta louvores, Deus. Porque os ídolos estão sendo retirados e nunca mais se ouvirá deles. Os domínios de Satanás na família, no bairro, na cidade, no estado, no país, nessa terra, vão sendo exterminados. Porque Deus está levantando adoradores. Dê a mão ao seu irmão. Comece a profetizar sobre ele. Deus, aqui do meu lado está um adorador, um habitante de Jerusalém. Eu declaro em teu nome os seus olhos abertos. Lá na segunda-feira, no trabalho, na escola, ele vai ser lembrado pelo teu Espírito Santo. Eu sou um habitante de Jerusalém. No meio do trabalho, da escola, na família, em todo canto, eu vou beber da fonte. Porque sou eu quem interfere nas regiões celestes, aqui, na minha família, na empresa, no bairro, nessa cidade. E nós vamos poder dizer: glorifica mesmo, Rio. Glorifica, porque Deus está te libertando dos ídolos. Os domínios satânicos estão caindo por terra. Porque Deus está levantando uma geração adoradora. Glorifica Brasil. Diga o nome da tua cidade. Diga o nome da tua família. Diga o teu nome. Glorifica o Senhor. Davi dançou na presença do Senhor. Davi fez algo ridículo diante da sua família. Se você quer ser como Davi, como o rei Davi, Senhor, você vai dizer: Senhor, eu vou preparar algo bem ridículo diante da minha família. Toda vez que acontecer alguma coisa, eles vão me ver louvando ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode ser que como a esposa de Davi me critique. Você é um crentinho. Tudo é glória a Deus, tudo é glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto eu dou glória a Deus, enquanto eu louvo, o nome dos ídolos aqui vai caindo. Davi tentou fazer algo para Deus. Tragam a arca. Mas ele tinha feito errado. E houve uma tristeza geral no reino. Uzá morreu. Põe essa arca em algum lugar. Quer ser como Davi? Vamos ter que sofrer a dor de vermos o que fazemos errado. Oh Senhor, eu queria, eu fiz tudo certo, Deus. O reino inteiro parou para essa festividade. Deu tudo errado, o homem morreu. Estou frustrado, decepcionado. Não deu certo. Estão falando de mim. Mas eu vou ser como Davi, Senhor. Eu vou te adorar. Davi foi para a presença do Senhor. Falou: Deus, eu quero tua presença aqui na minha casa. Eu desejo ardentemente o Senhor aqui. Eu vou trazer tua arca para cá, Deus. Dentro da minha casa, tua arca, Deus. Eu não sou um sacerdote, a religião nem permite, mas eu vou fazer, Senhor, a tua presença aqui dentro da minha casa. E o Senhor mostra a Davi: faça direito, Davi. Não tenha medo de errar, vai lá, eu vou te ensinar, faça direito. Eu não vou ter medo de errar, Senhor. Eu não vou ter medo de ser criticado em casa. Eu vou ser como Davi, morador de Jerusalém, a arca dentro da minha casa. O diabo falou que eu sou o único crente que não dá para cantar, não dá para ter música de louvor. Aquelas imagens que estão lá, elas me oprimem. Coisa nenhuma, elas que ficam oprimidas comigo. Aqueles demônios é que sentem-se oprimidos quando eu entro em casa, porque há louvor. Eu estou entronizando Jesus na minha casa. No meu trabalho disseram que eu não posso falar de Jesus, mas quando eu entro eu não falo, eu sou Jesus. E aonde ele é entronizado, os ídolos vão caindo. Profetiza sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu dia a dia, irmão. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Um irmão me procurou aqui e veio me dizer que Deus está abrindo os olhos dele, está revelando a ele um caminho do adorador, mas que na igreja dele ele luta, ele se entristece, ele não encontra outros, ele não encontra a visão do Senhor. Talvez seja a tua realidade também, irmão. Você é de outra igreja, você é de outro ministério. Pode ter certeza, o nome dos ídolos vai ser retirado, porque eu vou continuar adorando o Senhor naquele lugar. Não importa se cantando friamente um hino, ou se fazendo tudo errado, vai ter um adorador do Senhor naquele lugar. Eu posso esperar 10 anos, 20 anos, mas o Senhor vai derrubar o nome dos ídolos ali naquele lugar, naquele ministério, naquelas vidas, porque são de Jesus, são servos do Senhor, é a igreja do Senhor. E Deus está levantando você lá naquele lugar para ser um habitante de Jerusalém e ser o responsável pela mudança daquele lugar. Diga mais uma vez, como o rei Davi, Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, Senhor. Eu já quis olhar para o relógio ali, e não vou olhar para o relógio. Me desculpa, irmão, só mais um tempinho. Mas algo que o Senhor continua direcionando. Davi pecou, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, escondeu aquilo por muito tempo. Seus ossos começaram a ser destruídos, seu físico, seu vigor foi embora. Ele começou a fazer mecanicamente tudo o que fazia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas o Senhor mandou o profeta lá: é você, Davi. Davi se prostrou diante do Senhor. E Davi disse: Senhor, os meus ossos se envelhecem. Escondi o pecado, mas a tua misericórdia é maior. Me inclinarei diante de ti. Confesso o meu pecado. Me arrependo diante de ti. Bebo da fonte que está aberta e posso ser restaurado pelo Senhor. Você está cantando: quero ser como Davi. Mas talvez o diabo esteja te oprimindo com um pecado. Levita, adorador do Senhor, ora pela família, lê a Bíblia, mas algumas coisas nunca acontecem, porque o diabo tem alguma coisa dele escondido em você. Às vezes ele continua te acusando: você não pode, impura, impuro, não tem jeito mais, continua no banco, só fica quietinho, vai só na igreja lá de vez em quando, mas você não pode mais, você pecou, está envolvido em pecados. Você é convidado, e eu, somos convidados a beber da fonte nessa noite e dizer: Senhor, eu estava morrendo, mas confesso o meu pecado. Fecha os teus olhos. Se você quer dizer isso ao Senhor, você vai fazer algo nessa noite. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui no altar. Senhor, eu não quero mais pecado na minha vida. Não se preocupe. Não se preocupe que alguém vai te ver. Eu não posso contar os meus pecados aqui. Ficaria envergonhado e você ia se decepcionar comigo. Não há um sequer aqui. Mas nós vamos beber juntos da fonte nessa noite. E aqueles que estão presos, laçados pelo diabo, vão ter o corpo de Cristo, a igreja, nesta noite, cobrindo-os e fortalecendo-os para vencer, romper com o pecado e a impureza. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Você não precisa pedir mais nada ao Senhor. Venha receber. Senhor, eu estou liberto das cadeias do pecado e da